pela parceria, tá bom? A minha querida Nanda Lopes, a Cleane Silva, o Nelson Nunes, o Ronaldo, o J. Oliveira, toda a equipe da Rádio Satélite FM, a todos vocês amigos de toda a região. O nosso querido prefeito André Ariza também ouve o nosso programa, né? Muito legal a todos vocês aí dessa linda cidade. Ô Sirlene Vaz, um beijo pra você, pra todo mundo de Piranhas e região. Satélite FM, Mundo Sertanejo está no ar! Quem vai cantar bonito agora no Mundo Sertanejo, deixa eu ver aqui, é Diego Valadares, Quero Você Pra Mim, é um dos grandes sucessos da minha carreira. Eu quero você pra mim, eu quero te amar assim. Canta Diego Valadares, é bom demais. Mundo Sertanejo. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, Diego Valadares. Vem comigo. Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Ei, meu amigo Aloysio Campos, apresentador do programa da tarde, e também sonoplasta da Rádio Brígida FM, aí no município de Orocó, no Estadão do Pernambuco. Muito obrigado, viu? O programa todos os dias, às 16 horas, audiência fantástica, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Gilson Alves, em Redenção, no Pará, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Zeni da Silva, em Roda Velha, no Estadão da Bahia. Ela inclusive pede para mandar alô para as amigas, a Vânia, a Ana Paula, a Érica e a Dadá. E pede uma música minha. Já foi, viu, Ezeni? A minha música Quero Você Pra Mim, sucesso, né? Beijo pra vocês, amigos ouvintes, aí da Rádio Destaque FM, em Roda Velha, Estadão da Bahia. Um abraço a todos da equipe da Destaque FM, nossa grande parceira, audiência muito grande em Roda Velha, toda a região. Muito obrigado, viu? Quadro Ao Som da Viola traz pra vocês Chitãozinho e Chororó. Olha que música linda! Evidências. Mundo Sertanejo, ao som da viola.

terra onde ninguém vai amar alguém. É deixar fluir o sentimento e ser capaz. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente. Minha querida Erlândia Leandro, em Santo Luz do Paruá. Um beijo para vocês aí, viu? O Rainara, Lene Silva, todos vocês, um abraço, muito obrigado. O Quinca, Cabra Danada, Doralice, Toinha, todos vocês ligados na Tropical FM. Isa Torres, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Jéssica, o William Policarpo, a Marlene, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Também o nosso querido amigo Cacá e todos da equipe da Pindorama FM, outra rádio parceira nossa em Santa Luzia, audiência fantástica em toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo João Lopes, em Valparaíso, Goiás, também ligado no nosso programa. Meu amigo Rony Silva, em Campestre do Maranhão, ligado no nosso programa, muito obrigado, viu? A todos vocês da Difusora FM em Zedoca, aí também no Estadão do Maranhão, audiência muito grande em Zedoca, toda a região pela Difusora FM. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo Neltinho do sindicato, quer ouvir e oferece pro Brasil inteiro, aí de Santa Luzia, né? Zezé de Camargo e Luciano cantando Flores em Vida. Cantam Zezé de Camargo e Luciano. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Já dito amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Muito bem, a minha querida Laricinha Soares, em Petrolina, no Pernambuco, ligada no nosso programa. Minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso, também não perde um só mundo sertanejo. A Edilene Oliveira, em Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho a todos vocês, viu? Meu amigo James Rodrigues, todos vocês amigos de Fortaleza e dos Nogueiras, um abraço, muito obrigado, e no Estadão do Maranhão. Olha, dia 6 de setembro, Diego Valadares em Sítio Novo Maranhão. Todos vocês de toda a região estão convidados, viu? O Alto Paraíso, a todos vocês de Alto Paraíso e pertinho de Sítio Novo, né? 6 de setembro, um sabadão, vai ser muito bacana. Diego Valadares em Sítio Novo, no espaço complexo do Complexo La Roque. É muito bacana aí o espaço, é um público maravilhoso, com certeza, né? Estaremos juntos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, dia 6 de setembro. Para contratar o show do Diego Valadares é fácil, ligue no 61-8257-0991. Diego Valadares e banda na sua cidade. E também fale com o Diego Valadares no WhatsApp, né? No 61-9973-0555. Vamos em frente? Paulo Terra canta, meu amigo Paulo Terra canta. Ela é devassa de São Paulo pro Brasil inteiro. Ela devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Mas um tremendo avião mexeu com meu coração. Ela é devassa, tem sangue de barata. Diz que me ama e depois me descarta. Acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida.

muito bem, meu amigo Gilmar Garcia, Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, em Conteúba, Bahia, exibindo nosso programa. Audiência muito grande e muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? A minha querida Marislene da Silva, em Ponto dos Volantes, Minas Gerais, também ligada no Mundo Sertanejo. A Lúcia Simão, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Um abraço, Fábio, meu amigo Fábio Vieira, né? Fábio Vieira, Jorge Vieira, todos vocês da Tribuna FM, meu amigo Fauri Oliveira, um abraço a todos da equipe da Tribuna FM, exibindo o nosso programa. Audiência muito grande em toda a região de São Sebastião da Vargem Alegre. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Jorge Matheus cantam, Calma. Chore nunca mais, amor. Oh, oh, oh, eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Te leva nada, eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva nada, eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada, eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada, eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me ama. Calma, maravilha, maravilha. O meu amigo Douglas Paduan em Roda Velha, Bahia, ouvinte da Destaque FM, um abraço, muito obrigado a todos vocês de Roda Velha, audiência muito grande em toda a região, muito obrigado, viu? A minha querida Silvana Lisboa em Berilo, Minas Gerais, ouvinte da Araia FM. Vilma Fernandes, a todos vocês de Caetitu, Água Limpa, toda a região de Berilo, ouvintes da Rádio Ará FM, Reginaldo Franco, todos vocês, muito obrigado, viu? Em Virgem da Lapa, nós temos a Rádio Morada FM, um abraço a todos da equipe, exibindo nosso programa com muito sucesso, um abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Minha querida Elzinha Santana, em Adustina, na Bahia, ouvinte do nosso programa, a Joelma Silva, em Abadiânia, a Deise Cristino, Pablo, a Cida Vieira, Juraci Pereira, Charliene Heleno, todos vocês, enfim, muito obrigado, viu? Rádio Capivari FM, nossa parceira em Abadiânia, Estadão de Goiás. Um abraço, Bideca, João Camargo, o meu amigo Liel, o Anito Oliveira, o MacIver, né? Cabra danado. A todos vocês ouvintes em Abadiânia e toda a região. Capivari FM, exibindo nosso programa com muito sucesso.